operador. Boa noite, Xené 6212. Xené 6212, boa noite, táxi Alfa e reportante, seu táxi foi Juliette para ingresso. Táxi via Alfa, reportante da Juliette para ingresso, 6212. Xené 6212, ingresso via Juliette, posição 08. Ingresso via Juliette para 08, 6212. Feedback, acionamento 3603, portão 7. São 3603, um minutinho, por gentileza, para iniciar o push. Temos o Airbus da Oceané, ingressando no pátio principal, vai parquear até o 08. E após o parqueamento do mesmo, o senhor inicia o push e reporta táxi, ok? Afirmativo, senhora. Vai coordenar com a equipe de solo a passagem do Xanera retaguarda. Está autorizado, tá? 3603. 884, complete LS, chame a torre em 1 no 862, bom pouso. 18.6 com a torre agora, boa noite, espaço. Obrigado, até uma noite já. É. Só sobe aqui, né? 25218, solas 29, direita 121, decimal 9. 219, obrigado. Oi, Salvador, uma boa noite, ou boa noite, 884. 884, boa noite. Tem livre pouso no 0, vento 120 graus, 89. Tem livre pouso na 10, boa noite, 884. Salvador, boa noite, objeto 5723. Objeto 5723, identifique, chegada a Mari. Desça para 2000 pés, 1014 o ajuste. Dá presente, vou etapa. Dá presente, voando direto, etapa. Descendo para 2000, confirmando 1014 o objeto 5723. Informando que não obteve mais contato com o centro aí. Ok, ciente, copiado. Salvador, passarei do 2224. Prossiga. Eu noto a 11 milhas e meia do VOR de Salvador e ainda não recebo o localizador aqui. Glide normal. Pela indicação do glide e localizador, os dois estão operando normal. Não está recebendo? Agora entrou, agora que acabou de entrar o localizador, ok? Nessa posição aqui. Mas ele tá entrando e saindo. Tá ok, ciente. Vou reportar pra técnica aqui. Complete LS e chame a turma no 8612, a passar de 2234. 1224. Oi, Salvador, boa noite, passarei 2224. 2224, boa noite, continue a aproximação, número 2 da guarda pistaleiro. 2224. No 884, solo 33, direita, 121, decimal 9. 219, até daqui a pouco, 884. Salvador, passaredo 2224, passou externo, baixar e travar. Passaredo 2224, sem livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 99. 2224, só tinha dado um toquezinho no controle aí, que eu só recebi o localizador confiável mesmo, que ele parou aqui na décima milha, ok? Ok, sim, o 2224. Confirmo, TOB? 102, 102. 102, copiado, táxi autorizado via parte principal, táxi Índia, Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera da torre 1, no 8, principal 612, eu vou ajustar no 0, no 4. 614, pátio Índia e Alfa, 1862, é tanto 13, 603. Alfa, está Juliette, 984. Gente, gol no 884, mantém a posição antes da taxa Juliette, após a passagem do Airbus da TAM, ingresso Juliette, posição meia dúzia. Gente, vai guardar da Juliette, gol no 884. Controle Salvador, azul 4070, descendo nível 200 para o nível 150, informação X-ray. 219, grato. 50, altímetro 1014. Cadamari, descendo nível 050, azul 4070. Salvador, boa noite, 2224, passarelo, livrão. Passarelo 2224, boa noite, táxi via Alfa Juliette, remota 14, parte principal. Boa, então, Alfa Juliette, remota 14, principal, 2224. 884? Afirmativo, Juliette, 612. 612, obrigado. Corri, uma boa noite, San 3603, ponto de espera da 10 pronto. Uma noite, está autorizado a linha e decolar, pista 10, informa o vento 140 graus com 8 nós. Livre linha e decolar, pista 10, está 3603. Serra Delta Lima ainda não escuta o solo? DAP confirma autorizada em LS, Webjet 5723. E para Salvador, que modulou? 23. E para Salvador? 5723, já passou a etapa, autorizada em LS. Positivo, está autorizado no LS, pode estar precisado no localizador 5723. 23, reportarei. Sol Salvador, WebJet 5827, o 360, o Galeão, boa noite. WebJet 5827, boa noite, informação em curso Yankee, Galeão, autorizado nível 360, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, quando intercepta, Upper, November 857, e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 199, decimal 35, e aciona 5477 no transponder. Autorizado, então Galeão, na 360, decola da 10, com a primeira curva para a direita. Saída da El, Leda, aí após voa Bidev, Upper November 857 e vai conforme a rota. 1935 o controle, 5477 o transponder, Webjet 827. Fechamento correto, portão 02, reporta pronto para o pushback acionamento, Webjet 5827. Vai reportar o Webjet 5827. Pode voar, Dael, 3603. Autorizado, Leda 3603. Leda 3603. Patanguá com Zulu November, confirmando EDC, nível 085 e confirma transporte de termo. Dizendo o Anambi, nível 085, só confirma transporte de termo. Autorizado então Guanambi, inicialmente no 1000 pés, até a liberação do controle para o nível 085. Decolagem da 17, curva direita, via corredor axé. Controle em 199, decimal 35, a torre em 192, decimal 6, dúzia, e aciona 5453 no transponto. Interceptando o curso localizador, Webjet 5723. 5723, complete LS, agora com a torre, em 1 noite, 6 dúzia. Confirme 18. 6 dúzia. 6 dúzia. Quatro, cinco, três, não transponde, no passe da aeroporto, confirme que eu bem. Para 2000, CVLS, vai informar a estabilizada do 4077. Drive 5723. Boa noite, Gol, no 776, passo 200. Boa noite, Gol, no 776, identifique, chegada Mari. Desça para 3.000 pés. 10 no 4 do ajuste, reporte no localizador, número 3 na aproximação. Tenente, chegada a Mari, desce para 3.000, está liberada a restrição de altitude? Está liberada a restrição de altitude e velocidade. Muito obrigado. Zulu November no Pátio 5, livre acionamento Sumitax. Autorizado, Eco Zulu November, sumi para ingresso. Gol no 885. Gol no 885, boa noite, formação Yankee, Guarulhos 360, copia. Copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perwisk 50. Decola da 190, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, pós-posição Bidev, Bravo, India, Delta, Eco, Vitor. Controle em 199.35 e aciona 5474 no transporte. 360, preço 50, decolo da 10, da EL, Leda, Bidev, 1935, controle, 5474, transponda. Cruzamento correto, confirmando portão 612. Isso. Portão 612, chama pronto, pushback, treinamento, gol no 885. Portado daqui a pouquinho, obrigado. Web 5723, sala os 46, direita 1209. Direita 1209, boa noite, 7. Zulu November, vento 130 graus 7 nós, livre decolagem, pista 10. Objeto 5723, boa noite, táxi via Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette, posição 05, web 5723. Controle 3603. 3603, chame Recife, frequência 1251 ao TRN 3325, boa noite. 3351-3325, boa noite. Controle Salvador, é o TAN 3558, centro da informação Yankee. TAN 3558, identifique, chegada Mari, desse manter o nível 050. 1014 ajuste. Identificado, vai descer para o 050, o TAN 3258. Controle Salvador, é que o Zulu Novembro decolou na sua escuta. Zulu Novembro, meio pés do corredor Axé, reporte Farol da Barra, aguardando a ascensão ao 085. Meio pés, corredor Axé, reportará no Farol da Barra o Eco Zulu Novembro. Aracaju, controle 199, decimal 35 e aciona 5504 no 10 pontos. Corre 1186, azul 4070. Colete 1955, transponder 5504. Protegimento correto, pátio 3, chama pronto do especionamento, trip 5296. Chamará. 1120 graus, 8 nós. Livre pouso, 120, azul 4070. Força, estamos na localização, 776. Zulu Novembro, qual altitude que tá mantendo? 4070 graus, 7 nós. Ciente, 4070. Ah, corrigi agora o meu altímetro aqui, senhor. É Zulu Novembro. Ciente. Zulu Novembro, informe a radial direto para Guanambi. 277, senhor. Ok, vou direto a 277, porém aguardando a ascensão ao 085, ok? Sim, Matheus, a presente, vou direto pela radial 277, aguardando a autorização para ascensão ao 085. Eco Zulu Novembro. Do 4070, solo 52, direita 1219. Direita 219, um azul 4070, boa noite. Azul, boa noite, Salvador, azul 4070, livrando-te. Azul 4070, boa noite, táxi via Alfa, reportando seu táxi da Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette para ingresso, azul 4070. Boa noite, é o TAM 3561 no centro da Yankee, no 4, passo para 4. TAM 3561, boa noite, Brasília, autorizado nível 380, via pêndulo 17. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5510 no transfundo. 380 autorizado, é pêndulo 17 até a Pino. Decola da 10, com a direita, gole o fito. Controle 19935, transponder 5510. Procedimento correto, confirmo o portão? 4. Gente, no 04, chama pronto para o subestacionamento, TAM 3561. Chama pronto, TAM 3561. LS, 1014 ajuste, reporte localizador. Descendo para 2000 pés, autorizado ILS, vai reportar localizador, TAM 3258. Gente, reporta pronto então no 04, TAM 3561. Montanal, TAM 3561. Confirmando, quem chamou foi o TRIP 52, o nome é? Webjet 5835. Gente, o Webjet 5827, eu tenho um tráfego agora, o Embraer da Azul, vai parquear até o 03. E após o parqueamento do mesmo, o senhor inicia o inspecionamento 02, chama táxi, ok? Zulu Novembro está autorizado a ascensão, 085, Zulu Novembro. Azul 4070, ingressa via Juliette, posição 03, pátio principal. Ok, 03 Juliette, 4070, obrigado. Webjet 5827, confirma chamando falso. Olá, Salvador, muito boa noite, Web 5836. Webjet 5836, Recife 330, copia? 330, contra a Bob 5836. Autorizado Recife, nível de voo 330, via Perwisk 58. Na cola da 10, curva esquerda no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5507 no transponder. Autorizado 330 para Recife, via Perwisk 58, decola da 10, curva esquerda, PUCA, Aracaju. Utilizamento correto, confirma o portão? A portão 5. Gente, no 05, chama pronto para o inspecionamento, Webjet 5836. Chamará 5836.